A curva na direita para interceptar o curso é o Embraer 145, está descendo a 2.000 pés já. Quem se sente, obrigado. Controle de Salvador, o Gol 925, cruze nível 200 para o 180. Da informação ao meu. Gol 925, boa tarde, a sua identificação, desça uma centena, 100, chegada bom. 100, chegada bom, seu 925. Salvador, o Hélio 5729. 5729, para o localizador, correr esquerda. Até a proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, vai chamar estabilizado. Salvador, até 3145. 3145, prossiga. Tingiu 60, só escuta. Boa tarde, assim, a identificação dessa 4.000 pés. De lá, chegada bom. 4.000 na bomba, 3145. Ajuste 1.010 agora. 1.010. O 4, corrige. Passarido 2231, desce 2.000. Descendo para 2.000 e já estabilizado o localizador. Atenta apenas a um traço próximo à marcador externo, um helicóptero que não interfere na aproximação. Complete com a torre 286, muito grato. Boa tarde, bom pouso. Obrigado, bom serviço. Pulo no 075, controle. 331 da passarela, transferido, estabilizado, localizador, recente do helicóptero traço. Passaredo 2231, complete aproximação, guarde informação de pista livre. Vento 1-0 graus, 1-2-9, ajuste 1-0-0. Ciente, na sua escuta. O 5729 desce 2.000 pés, no glide se desejar. Reporte passando Duna. Vai descer pelo glide, vai chamar passando Duna. Só sua informação, está seguindo um Airbus 319 da TAM, 8 milhas e meia sua frente. Reduz a 209, 5729. 209. Do táxi até a interseção, chame para cruzamento da 1028. Ajuste no 010. O transponder 5133. Chamar para o cruzamento da 10, o código transponder 5133, eu Força Aérea 2591. Ajuste agora 1008. 1010. Questão 1010. 545 12685, bom voo. 1245 2085, trato, bom serviço. Condor 076, send it to 4000 feet, UNH 1010 now, ok? Send 4000 feet, UNH 1010. Estilo Quebec Serra, via corredores, número 1510, reposta através de Paripa, ingressando Interlagos. Frequência livre, bom voo até o regresso, Michael Palima. Salvador, Gol, 755, boa. 755, tinha identificação. Desça 1-1-0, 110 inicialmente, chegada bom. Redução indicada 2509. Reduz 2509, uma centena, chegada bom. Gol 075 para o LOC, curva direita, até a proa 070, reposta estabilizada. Direita para o LOC, 070, reposta estabilizada, Gol 075. Essa proa desce 3.000 pés, 3.010 no ajuste 1075. Está 3.000 pés nessa proa, vou 1075. Condor 076. 1.0 está na mínima de aproximação, senhor. Condor 076. Condor 076, go ahead. Radar vector for space in turning right, heading 230. Your limit localizer cost. Right turn heading 230, Condor 076. 4710. Está na mínima de aproximação, senhor. Muito grato. Torre 18.6, bom pouso. Obrigado. E após o pátio Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8.62. Para o marcador. Patanal 4710, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, ao número 2 para pouso, vento 1-1-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0-0. Guardando. Muito grato. Alta para o cruzamento da pista. Passarelo 2231, pista livre autorizado. Pouso, vento 1-1-0 graus, 1-0 máximo. Tem livre pouso na 1-0, passarelo 2231. 18.6. Motivo Alfa, Índia, Juliette, 18.6, ponto de espera. 9, está seguindo Airbus 319 da Pantanal, 5 milhas à sua frente. Sua frente, complete com a torre. 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Condor 076, reduce speed to 109, ok? Sinal, baixou e travou, segue um Airbus da Pantanal. Web 5729, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, vento 110 graus, 10 nós. Prossegue a guarda pista livre. Mike Alfa, 1000 pés, corredor Axé, reporte farol da barra. 1000 pés, passará, passará. Vai lá. Outro, meu irmão. Estabilizado, voando 075. Reduza para aproximação, reporte passando do anão. 075, segue, segue Blank 737 da Web, 4 milhas e meia à sua frente. Passará passando do anão, voando 075. Sou ligou no 925, atinge nível 100. 925, desce 050 agora. 050, 925. 3145, está autorizado até 4000, redução da indicada 210. 2109. 4000, 2109, 3145. Conduzir a 76, localizer course, turn left, heading 160, report establish. Left heading 160, call you established. Descend now 3000 feet. Condor 076. Condor 076, descend 3000. Só informa aí, pista livre, número 1 para pouso. O vento é de 120 com 10 e o ajuste no 0-0. Gente, Pantanal. Passarinho 2231 no solo 04, livre à direita e chame solo 121 no decimal 9. Equilibrou 219, passarinho 231. O Força Aérea 71067 equilibrou, estacionando em frequência. 075. 075, complete GLS com a torre 186, apenas atento ao tráfego de helicóptero na, através do marcador externo a 500 pés. Não interfere na aproximação, boa tarde. Boa tarde, obrigado, 175. Oceanair 6327. É, escuta 6327. Recife agora, 1251, 1-3325, boa tarde, bom voo. 251-3355, boa tarde, senhor, obrigado. 1-3325. 3325, corrigindo, obrigado. Tax 4-1-1-8. Gol 925, redução indicada 220, 2209. Reduzindo para 2209, 925. 755, desce 0620. 0620, 755. Taxi Juliette para o Fátio 1, posição 1-4. Ok, prosseguindo pela Alfa Juliette, Romeu 14, 2231. Speed, and complete approach with tower 118, decimal 6, good day. Reducing to final approach speed 18, 6, good day, 1,000. Então 3145, sob vetoração, mantenha presente pro limite ao curso localizador. Mantenha pro limite ao lock 3145. Novos, bom trabalho. Obrigado. 3145. 3145. Mantenha 4000, agora acho que vai prosseguir na descida. Positivo. Pouso. Livre pouso, Web 5729. Salvador, tower, hello, Condor 076. On fire. Condor 076, continue approach, point short, final, then it's gear down and lock. Windy 120 degrees, 10 knots. Altimeter 1009. Condor 076, Wilco and Vico 7, Torre 1862 é bom pouso, quilo, Quebec Serra. 8000, boa tarde. Então 3145, desce 2000 pés. Para o curso localizador, curva esquerda até a proa 160, reporte estabilizado. 3000, esquerda 160, reporte horário estabilizado, 3145. Aproximando da Juliette, Pantanal 4710. 4710, aguarde ingresso, seu portão será o número 4, vai aguardar o azul e iniciar ataque. Alto, ótimo. Eu tô com dois traços na final para pista no zero. É, será o número 1 para 17. No caso, temos duas aproximações para o zero. Webjet 572, corrigindo. O 5729 nos fala o 0821 decimal 9. 219. Ou no 075, pista livre autorizado, pouso, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 massa. Autorizado, pouso, pista no 0, pouso no 075. 755-4000, 1010 no ajuste. Ah, desculpa, o controle foi intercortado por 755? 4000 com 1010 a FIA. 4000-1010. O 925, sobre retração, mantenha presente pro limite ao custo do localizador. Porteado. Mantenha presente proa sobre vetor ao gol 1925, limite curso do localizador. Confirme para o 925. 18 tem 112 a bordo, 3 e 15, alterna galeão, pronto para o táxi. Preciso seu pé nessa proa com o limite localizador, o gol 1925. Olha, o Índia Mike Alfa passou fora da barra, matou o mil. Índia Mike Alfa, frequência livre, bom voo até o regresso. Capa, até o regresso. Estabilizado, 3145. 3145, atento o tráfego de um helicóptero no através do marcador externo, está mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Você está seguindo 767, 6 milhas à sua frente, pode balançar um pouco. Boa tarde, bom voo. Boa tarde, 3145. Adano. 10 Indy 110 degrees 12 knots. 10076 meter land runway 10. Quilo Quebec Serra, complete para cabeceira no 7, vamos abrir eixo da pista no 7 livre. Tráfego agora 2 milhas para cabeceira 767 da Conda. Agora para Bacuá. Estou em Salvador, cordial boa tarde, azul 4118, ponto de espera da 10, número 2. Boa tarde, azul 4118, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Aceito. Quilo Quebec Serra, eixo dono 7 livre, tem autorizado pouso, vento 120 graus, 10 mas, ajuste no 009, informe tráfego agora meia milha para o marcador externo, um Airbus da TAM. Sérgio, pouso na Sérgio, visual também com a Airbus da TAM, vai dirigir para Quebec Serra. Salvador, boa tarde, está 3145 externo da pista no 0. Está 3145, boa tarde, complete aproximação, número 1 para pouso, aguardando informação de pista livre, informa aeronave Islândia, agora aproximadamente 2 milhas para cabeceira no 7, informa aí, eixo da pista no 0 livre. Vento 120 graus, 109, ajuste no 009. Sente visual com a região na final da 17. Condo 076, the ground at 11, contact now ground, 121 decimal 9. Over to ground, Condo 076. O ILS, gol no 925. 755 desce 3 mil pés. 3755. Salvador Ground, Buenos, bom dia, boa tarde, 076. Tudo 30 graus, 109, 3145. Livre pouso 90, 3145. Boa tarde, Condor 076. Condo 076, clear taxi, Alpha and Juliet, position stand 1-1. Alpha and Juliet to stand 1-1, Condo 076. Yes, that is correct. That's true. Kushner 6314, pronto para cópia? Estimativo, seu prefeito. Utilizado para Petrolina 340, Apesulo 20, decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Momo, Albo, após Albo, Flock, Controle 1935 e aciona 5132. 5132 no transponde, 1935, Apesulu 2340, Petrolina, Momo, Alvo, depois Flock, 6314, está na posição 5, chamada para pushback atrás. Apenas confirmando o Oceania 6314, agora será Momo, Cogibo, Kilo Oscar, Golf, Bravo, Uniforme e após Cogibo, Flock. Momo, Cogibo e depois Flock. Ciente, 6314. 19-3145, obrigado. Bom trabalho seu do controle. Ok, obrigado, boa tarde. 925. Dado. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Tem intenção de pouso aqui na Avenida Paralela. Fazer a frequência livre para a coordenação de pouso. Frequência livre até regresso. Até regresso, 02. Interceptou com o localizador no 755. Complete ADS com a torre, 1186, bom pouso no 755. Obrigado, até já. Salvador, gol no 755, boa tarde. Boa tarde, gol no 755. Reporte passando o marcador externo. Reportará. Juliette. Prossiga, Vitor Índia, Juliette. Caiu o para Salvador, está com 6 a 9. No corredor Veracruz. POB? 06 a bordo, Juliette. 06 a bordo. Ciente, 1500 pés via corredores, informe Paripe. Para Paris, 925, vento 1-0 graus, 1-0 nosso, pista livre, autorizado pouso. Autorizado pouso para o 925, pista 1-0. Força aérea 2591, decola 1-5, controle 119, decimal 35. 1935. 7 para copiar autorização. Galeão 360. Bono 077, autorizado Galeão 360, Apesulu 10, saída com curva à direita, saída da El, Leda, Bride, controle 1 no 935 e aciona 5146. Ciente, autorizado 360. Para o Galeão, Apesulu 10, primeira curva direita, Tael, Leda, Bride, 1-1-9-3-5, 5-1-4-6. 1-0-7-7, da Gol, chame para puxa, acionamento. Ciente, Amaral Grata. Aproximação, número 1 para pouso, informa a pista livre, Embraer 90, ingressando para decolagem 5, autorizado. Ciente. Paulo Salvador, Oceaner 6321, boa tarde, autorização Brasília. 6321, na guarda de cópia Brasília. Mandando. Azul 4118, vento 120 graus, 10 nós, pista livre, autorizada a decolagem. Zero, não, no 0, 4118. Gol no 925, Alfa e Juliette, portão 2. Alfa e Juliette para o portão 2, 925. Sierra Juliette Bravo Delta. Ok, o mais companhia frequência livre até a volta. Agora autorizado, pouso. Livre o pouso, obrigado. Case está visual com local de pouso, frequência livre até a volta. Positivo, entendido, chama final para pouso, chama final para pouso, decolagem. Brasília autorizado, 320, via Pesolu no 7. Decola pista no 0 com curva direita, saída Arbó, Elefa, Fofito, 1 no 935, 5137. Boa noite, contato radar, Sobol 360, saída da EL. 360, saída da EL, azul 4118. Controle 1935, transponder 5137, eu chamei a 321. Afirmativo, nível 320, chame pronto para posicionamento. 320, eu chamei a 6321, chama lá. 4118. Rodo 755, solo aos 2, zero, livrar direito no 21, desce com o 9. Livrar direito, 219, gol ao nosso 755. Autorizado. Cidade já é rotatória, 755. Siga. Possibilidade de continuar o nível 1960 com destino à vitória da conquista para o trip 529. Papa Lima, frequência livre. Boa. C3. Mais uns 3 minutinhos e já pago sua autorização. Tá ok, obrigado. Solo Salvador, gol na 755, livre zona 3, escuta. No 755, prossegue Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8, gol na 755. Dois a bordo, Alfa Vitor Juliette, setor que afasta. Salvador, boa tarde, Força Aérea 2581, informação Romeu. Força Aérea 2581, boa tarde. Identifique, chegada Mari, desça ao 050. Desça ao 050, identificou via chegada Mari. Salvador, boa tarde, papatando, Vitorino de Juliette. Vitorino de Juliette, boa tarde, da presente, autorizado prosseguir direto para o final da pista 17, reporte a 2 milhas da cabeceira. Vento 1 no 0 graus, 1 0 graus, ajuste 1 0 0 9 de olho. Vitorino de Juliette, autorizado prosseguir direto final da 7, reportar nas 2 milhas, pista 17. Aqui é com o Vitor Manati, no meu pé, decola da 1-0, corrige da 1-7, curva direita, corrida axé, 1-9 decimal 35 e aciona o código padrão do Mike Cometa. Alterna 1-3-3-2-5. No CEO 2591, Recife 251, alternando 1-3-3-2-5. 0125, prossegue com a torre na frequência 1-8 metros. Solo Salvador, gol 1399 para São Paulo, nível de voo 340, pronto, copy. 40 no 399, aceito 360, já autorizado? Aceita, 360. Autorizado então, São Paulo Congonhas, 360, conforme a rota Pesulu no 6, decolando no 0 direita, da Reoleda Bridge, controle 1-9, decimal 35 e 5-1-4-3 o transponder. Autorizado São Paulo, nível 360, decola da 1-0, saída da Elton, São Lida, The Bridge, Santo Transponder 5143, voa pela Benzulu no meio, Belo Horizonte, direto Trive, gol 1-399. Confere a rota, chame pronto, puxa o estacionamento. Chame o estacionamento 399. Solo Salvador, boa tarde, o estacionamento é 314, bote 5 para o estacionamento. No portão 5 autorizado, chame para o táxi. Maremo. Ao Salvador, é o transferi 2097, na escuta para autorização, confirme nível 260. Confirme nível 3217? 360, desculpa, tá 3217. 360, ciente, só o instante 4. Guardando. Ao Salvador, para trás, para trás, 2231, é o número 3, copy, aguarde barreiras. Momo. TP 5219. Autorizado Vitória da Conquista 200. Direto, decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor e após direto 19 decimal 35, aciona 5162. Autorizado para Conquista 200, decola 10 curva direita, subida Arbor. Após DCP, controle 1935, transponde 5162, trip 5219. Afirmativo, trip tinha solicitado 1160, confirme, aceita 200 ou quer recoordenação? Não, a gente faz a coordenação em voo então. É, intenção é pouso, nada aí. Aqui, gente, Mike Papa Lima, está autorizado a aproximação direta para o pátio da ADEI. Reposta no solo controlado, vento 120 graus, 10 graus. Mike Papa Lima. Positivo, da presente direto à ADEI. Mike Papa Lima. Vitorino de Juliette no solo aos 27, autorizado backtrack, reporte pista livre. Pronto para a cópia? Afirmativo, tá 3217. Confins autorizado 360, a rota é Pesulu no 6. Decola da pista no 0 com curva direita, da Euleda, após Leda, Bridge, 1 no 935.